Não vou mais sofrer se você não me deu valor. Vou encontrar um novo amor que me faça feliz, que me faça feliz. Banda Nova Geração, a sensação de Vigília. Você nem quis saber, me fez chorar, me fez sofrer. Estou sofrendo muito por você, mas toda essa mágoa vai passar. Eu vou superar. Agora você diz que se arrependeu, que o amor da sua vida era somente eu. É tarde demais. Não vou mais sofrer se você não me deu valor. Vou encontrar um novo amor que me faça feliz. Não te quero mais, não vou mais olhar para trás. O que passou, passou. Sofrendo muito por você, mas toda essa mágoa vai passar. Eu vou superar. Agora você diz que se arrependeu.